3399, chama Recife 251. Confirme, chefe. Chama Recife agora, 1251. 1251, boa, 3399. Boa. Tomando o término do negócio. Obrigado, bom dia. Gente, eu sou o Juliette, bom dia.